Politicast indica. Quem diria, né? Hoje a gente está completando 50 episódios do Politicast. É, parabéns. É isso aí. Apesar de você ter participado de uma parte, de uma quantidade menor de episódios, mas já tá na equipe há um bocado de tempo também, né? Um bocadinho já, hein? Primeiro, eu gostaria de recomendar um podcast que nasceu dentro do Anticast. Para quem não conhece o Anticast, assim, o universo Anticast, eles têm um sistema de patronato e eles criaram um grupo lá para os patrões, os que patrocinam, né, individualmente o Anticast. Esse grupo eles chamam de Cracóvia, e desse grupo aí, esse grupo se organizou e criou um podcast chamado É Pau, É Pedra. Acontece que dentro desse podcast criaram vários outros podcasts. E um deles que eu gostaria de recomendar hoje é o Lado Black, que é um podcast ativista sobre o movimento negro, que é muito bacana, é uma turma bem politizada e dá uma visão muito boa da realidade e de aspectos mais específicos. Eu recomendo mesmo. Olha, isso é bem interessante. Antigamente, não tão somente com o avanço das tecnologias, que o pessoal tem produzido mais conteúdo, que os internautas, os usuários da internet deixaram de ser tão somente consumidores, mas também passaram a ser produtores, que é essa crescente em dos casts que tem surgido aí. O Anticast mesmo, que foi inclusive você que me recomendou, e hoje eu sempre escuto os caras, que tem uma política bem interessante eles. O próprio Politicast, que está crescendo bastante aí, e que o pessoal tem falado, às vezes o pessoal para na faculdade e recomenda e tal, e a gente está trocando isso. E não são somente para os ouvintes, para o pessoal que está ouvindo, como para a gente também, né? Porque nós mesmos temos que estar sempre ligados aí, estar sempre atenados, formar uma boa opinião para posteriormente discutir. Isso é bem legal. É isso aí. Outra segunda indicação que eu tenho hoje para vocês é uma história em quadrinhos dessa vez. Eu não costumo indicar muito histórias em quadrinhos, né? Mas é da Marvel e foi publicada, eu não sei se faz um mês ou dois, mas foi esse ano, né? Pela Panini aqui no Brasil, que é a Miss Marvel. Vocês conhecem a personagem clássica, que hoje é conhecida como Capitã Marvel, que é a que tinha o nome Miss Marvel anteriormente, né? Essa outra Miss Marvel não tem nada a ver com aquela Carol Danvers, aquela loira lá. A nova Miss Marvel, ela é uma muçulmana que mora em New Jersey, é adolescente e se chama Kamala Khan. A história é muito bacana, mostra um bocado da cultura dos muçulmanos, os conflitos dela como uma adolescente muçulmana vivendo num país ocidental, além dos conflitos da adolescência, ainda tem esses conflitos culturais, de estar em outro país procurando se encontrar, procurando se descobrir, né, se conhecer melhor, sem perder as suas raízes. Eu tenho visto uma reportagem, se não me engano, no site da UOL, que estavam para fazer um filme solo da Capitã Marvel. Capitã Marvel? Marvel. Mas da Marvel. É outra. Capitã Marvel é a galega. Ah, é a galega, que ia ser a Ronda Rousey. Estavam acertando com ela. Eu não sei se é a mesma, então. Elas são um pouquinho diferentes. Tô mandando links aí pra você ver a diferença delas. Sério, velho? Viu a diferença? Vi, tremenda, hein? É, a Kamala Khan é uma personagem muito carismática também. Ela é uma inumana. E, assim, vale muito a pena a história. E no caso, ela é meio que um crossover, assim, da Carol Danvers, não? Não, ela é uma fã dos heróis, porque ela vive num mundo que os heróis existem de verdade, né? mas ela é fã, de qualquer forma. Ela escreve fanfics, inclusive, misturando, falando dos Vingadores, os Vingadores lutando contra o monstro do espaço, as coisas assim, bem bestinhas, sabe? E aí ela se descobre com poderes e acaba, meio que por acidente, adotando a identidade da Miss Marvel. E acaba ficando, né? Ela conclui que vai ser a Miss Marvel porque a Carol Danvers deixou o nome pra adotar o nome de Capitã Marvel, então o nome tava sobrando, digamos assim. Bem interessante, hein? Antigamente os personagens, assim, como se concentrava muito no nos Estados Unidos, tinham sempre uns rótulos, assim, personagens, muitos já eram negros e coisas do tipo. Agora que tá tendo essa diversidade maior, né? Inclusive ela parece ser até, assim, já vejo aqui na procura um pouco indiano na mistura dela já. Ela é muçulmana. Agora muçulmana? Ela mora nos Estados Unidos. Olha aí, interessante isso. E ela é justamente aquele tipo de personagem que é o forte da Marvel, né? Que são aqueles personagens mais humanizados. Uhum. E tem os seus conflitos internos, tem, né? São personagens complexos, bacanas. Uhum. Falando de diversidade, né? Esse episódio tá bem especial, que é praticamente um podcast de indicações sobre diversidade, né? Lá do Black, Miss Marvel, a próxima indicação é comemorando aí a volta da TV Brasil como uma emissora pública, com a saída do Laerte Himmoli. Eu gostaria de recomendar o programa Estação Plural, que é um programa apresentado por um grupo LGBT tratando dessa temática na televisão. E é bem bacana para a gente conhecer também esse outro lado, né? A gente falou aqui do podcast lá do Black, a Miss Marvel, que trata dos muçulmanos, agora uma programação LGBT. Passa nas sextas-feiras, 11 horas da noite. Como é um programa de entrevistas, o interessante do programa depende muito do entrevistado, né? Os primeiros, em particular, foram muito bons. O primeiro deles foi com o Drauzio Varela. Teve o Ney Matogrosso também, que é outro episódio muito bom. E é isso aí. É muito interessante isso. Mas eles são do tipo radicais, assim, ou eles propõem um debate equilibrado? Por exemplo, eles contrastam religião com algumas coisas LGBTs, assim, ou... Eles são militantes, agora não são militantes sem cérebro, né? Digamos assim. São três apresentadores, uma é uma mulher trans, uma é lésbica e um é gay, né? Os três têm nomes. São Amel Gonçalves, Aileen Olério e Fecito. São os três que apresentam. Interessante. É bom, como eu recomendei aqui outra vez, né? Programas. Não sei se foi aqui. Eu recomendei em outra ocasião programas que tratam de várias religiões, porque ajudam a gente a entender. Né? Foi. Pois é, da mesma forma, o Estação Plural é muito bom pra gente ter contato com esse outro lado também, pra quebrar um pouco o preconceito, né? Interessante isso, viu? Até formar uma opinião mais concreta, né? As pessoas julgam sem saber e não se colocam no lugar dos outros. Justamente. Continuando em programação de televisão, né, programação televisiva, eu recomendo que vocês assistam o Café Filosófico. O Café Filosófico passa na TV Cultura aos domingos, 10 horas da noite, que é um programa de palestra, onde um ou mais palestrantes vai para um ambiente que é um café mesmo, né, tem uma plateia e mesas, e faz uma palestra em torno de um determinado tema. Tem uns muito bons lá, eles tentam fazer um paralelo de temas clássicos, filosóficos com a atualidade, interpretar os dilemas da humanidade nos dias de hoje. Tem vários assuntos bacanas, todos relacionados a isso, filosofar. Interessante, eles, pelo que você falou, assim, deu a entender que eles adotam meio que aquela dinâmica de Beers of Filler, que é um formato de meio que uma palestra informal, no qual você tem uns kicks, que são alguns assuntos que são introduzidos naquela roda e que o pessoal tem a oportunidade de conversar descontraídamente. É bem usado em conferências, isso daí, workshops também. Bom, na verdade, é mais tradicional, sabe? As palestras não são tão interativas. É como uma palestra em eventos. A diferença é que, ao invés de ser num evento, numa sala, num auditório, é num ambiente mais leve, né? Visualmente, com mesas e tal. Bem interessante. É como funciona como se fosse um TED Talks mais longo e menos estressado, né? Menos apressado. É isso aí. Eu falei todas as minhas indicações logo, porque as minhas são mais culturais, né? Mais de entretenimento. São as mais fortes aí. Nada, as suas são mais técnicas. Diga aí, começa. Ah, mas é porque eu tô envolvido muito nesse meio aí, surgem muitas oportunidades. Bom, então, pessoal, eu trouxe duas indicações. Uma, eu vou começar primeiro pela do evento, que é um evento bastante interessante que vai ocorrer aqui no Brasil nos dias 11 a 13 de julho de 2016, esse ano, em Porto Alegre, que é o Pré-IDF Brasileiro, que é chamado de Fórum da Internet no Brasil. Fórum da Internet no Brasil já existe há alguns anos, é criado e sustentado pelo CGI, pela NIBR, com o propósito de discutir e fazer meio que um aquecimento para o IGF, que é um evento internacional sobre governança da internet. Que inclusive a ONU é uma das patrocinadoras desse evento, uma das organizações que promovem esse evento. Esse evento esse ano vai ocorrer em Porto Alegre. Eu não sei o que está acontecendo, parece que todas as conferências combinam uma cidade para fazer os eventos. E esse ano foi Porto Alegre, ano passado foi Salvador. Aí esse ano, coincidentemente, nós vamos ter a CSBC em Porto Alegre também. Após a CSBC, na outra semana, tem o Fórum da Internet. Acabando o Fórum, tem o FliSol. É o FISLI, Fórum Internacional de Software Livre. Isso, o FliSol é aquele que é distribuído, é aquele orquestrado. É, que teve aqui a Piraca, inclusive. Isso, exato. Pronto, bem legal. E o principal objetivo desse fórum é discutir questões relacionadas à governança da internet. Esse ano, especificamente, teve, assim como teve no ano passado, não sei em outros anos, porém, nesses dois últimos anos, o próprio evento disponibilizou bolsas de viagem, na qual eles pagavam a passagem e pagavam as despesas que o participante teria lá, e foi bem interessante. Ano passado foram 120 bolsas. Esse ano, eles, baseado no evento do ano passado, foi o Juventude no IGF, eles criaram a Juventude no Fórum, e estão fazendo essa construção de conhecimento assim, bem interessante. Normalmente essas bolsas elas não já fecharam, já foram divulgados os resultados, já que o evento daqui é um mês, mas quem tiver a oportunidade de ir, o evento é muito bom também, não paga nada para se inscrever, recebe seu kit e evento, que é bem interessante também, e se baseia em quatro temáticas principais: universalização e inclusão digital, segurança e direitos na internet, os conteúdos e bens culturais e a inovação e capacitação tecnológica. Ou seja, é um evento bem diversificado, que vai englobar tanto o pessoal das áreas de direito, o pessoal mais focado na governança, como tem os técnicos. Eu soube que terão eventos de redes, eventos técnicos sobre redes, inclusive eu participei no passado de um evento sobre IPv6, workshop, minicurso na verdade, perdão, sobre IPv6, foi bem interessante. E então, e terá também a exibição do filme Freenet, que é um filme livre para a comunidade, só que a pessoa tem que preencher alguns requisitos lá no formulário básico para poder ter a exibição liberada. É, bem, pelo fórum é isso. Tem a programação preliminar bem interessante. Ano passado teve um carinho do internet.org, que é do Facebook. Teve até um protesto da galera do Raul Hacker Club sobre a neutralidade da rede. Bom, é isso. Então, resumindo, né, se você não tiver o que fazer nesse período, né, tiver de férias, quiser aproveitar lá um monte de evento bacana, se mude por um mês para Porto Alegre, né? Porto Alegre. Isso. Resumindo, não vai faltar oportunidade. A segunda recomendação é um evento que vai ocorrer também no contexto de governança da internet, só que esse vai acontecer em São José, na Costa Rica, que é o LAC-IDF, que é um fórum de governança da internet também, que eu não sei se já falei isso. Ok. Então, internet está desgovernada demais, né? Está desgovernada demais. Bem, e esse evento ele vai ocorrer na Costa Rica e estão abertos períodos para solicitar bolsas, que são chamadas becas em espanhol, famosas becas. E o programa de becas dele está aberto. No caso, você pode submeter uma pequena introdução dizendo porque você pretende. É, o que você pretende aproveitar no evento, no caso, qual sua área de atuação e que isso pode agregar. E o processo de seleção é. O processo de seleção vai incluir os benefícios, que é ou você escolhe a hospedagem ou o ticket aéreo. No caso, eu indico fortemente que você escolha o ticket aéreo. Afinal, a hospedagem com a Airbnb você consegue por R$500, 3 dias. E se você for um mochileiro profissional, né? Pois é, agora só não garante você chegar lá. Na Costa Rica, redes de contatos lá pra com certeza. Se hospedar. Tem uma turma que é nessa vibe, né? Pronto, e é isso, a publicação, o anúncio dos resultados vai ser dia 24 de junho e até dia 16 de junho vai ser, tá aberto o período de bolsas. Seria interessante a pessoa conhecer um pouco assim, conhecer bem de espanhol, afinal é a língua nativa do lá, e conhecer um pouco de inglês também para poder dialogar melhor com os participantes do evento, já que o evento é internacional. É isso, valeu galera. Isso, essas foram as indicações de hoje. E tem mais uma coisa que a gente precisa indicar, né? Você tem que recomendar a leitura do Aristóteles. Tem que sair esse ano ele. Já era pra gente ter gravado o Politicast Club e até agora nada. Você leu até metade, pelo menos. Eu não cheguei não ainda na metade, eu acho. Chegou ele tá perto de mim aqui, mas aí depois eu dou uma olhada, eu deixei do lado da cama. Mas deve ter essa faixa também, hein? É, eu tô por volta da metade. Eu acho que a gente vai acabar gravando mais pra frente, né? Meio clube. Pra poder dar andamento nisso, né? E depois a gente grava outra parte. Mas é isso aí. Então, se você não está acompanhando essa história, tá por fora, tá viajando na maionese, a gente lançou em fevereiro, eu acho, por aí, o Politicast Club. Que a ideia é a gente ter um livro que todo mundo lê num certo período e a gente grava um episódio falando sobre as impressões que a gente teve daquele livro, comentando vários aspectos. E nisso, você ouvinte pode participar também, se você quiser, né, lendo o livro e mandando comentários para a gente por e-mail, né, preferencialmente por e-mail, que a gente acrescenta quando for gravar o episódio. E é isso. Algum recado final? Não. Alguma recomendação final? Bom, leiam. Final, leia a maior porta de entrada para o conhecimento. Seja Harry Potter, seja Bukowski, seja Nietzsche. Toda leitura tem sua vantagem. Nem que seja para aprender um pouquinho mais de português, né? Pois é. É isso aí. Visitem lá politicast.info, o e-mail da gente é contato@politicast.info. A gente tem também o grupo no Telegram, @politicast. E é isso, política faz parte da vida, até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Politicast Indica, ao som de Joshua Duarte. Safety in the numbers of this godforsaken town. It's been a week since all of this went down. In this abandoned factory, there's no one here but you and me. God help any fool who comes around. And you, with your sticky VR, you will be the death of me, I know. It didn't go the way I planned, we had it in our hands, and everyone had followed our demands. Then you shot that plainclothes cop, I heard him pop and watched him drop, and now we both have blood upon our hands. now.